chão, toda despedaçada. Foi o cravo singelo que brigou com a rosa adorada. O cravo brigou com a rosa, e quem chorou foi eu. Novamente o sol surgiu, prometendo um lindo dia. O inverno também passou e a chuva também cessou. Apareceram flores na terra, sabia cantando anuncia a primavera. Macieira já deu suas maçãs, pois o tempo de cantar chegou. Mas eis que no meu caminho vejo uma rosa de espinhos.